Είναι τα κοινέ. Quantos filhos necessitados, quantas almas perdidas, quantos filhos de Deus mal conduzidos, precisando de uma palavra amiga. Precisando de compreensão, paciência, precisando de atenção. Que valor tem a atenção? Pois muitos desses não são ouvidos nas suas lamentações, nas suas lamúrias. Como não cura o espírito um bom desabafo? É como um peso que sai das costas. São esses perdidos, são esses enfermos, são esses que sofrem, são esses que precisam ser consolados, que precisam ser amparados, que precisam de irmãos de verdade, verdadeiros servos de Deus, verdadeiros espíritos fraternos que estão aptos, estão prontos, que querem realmente, verdadeiramente servir, servir ao próximo que sofre, ao próximo que precisa de um afago, um carinho na face, uma palavra para que ele tenha força para superar as suas provações, as suas expiações. Ovelhas perdidas que acham que não têm amparo, que acham que não tem ninguém olhando por elas. Mas são ovelhas que estão passando por isso porque precisam passar por essas misérias para que seja expurgado do seu espírito todas as nódoas morais, todos os fluidos densos, os morbo-fluidos que foram agregados, que foram ali acumulados por vivências passadas que não foram aproveitadas como se deveria. A chance que o Deus Altíssimo dá aos seus filhos para descerem à terra e fazerem diferente. E acabam fazendo igual ou pior do que já fizeram. E essas nódoas ficaram nos seus espíritos. E a única forma de curar é a mudança de conduta, a reforma necessária, a mudança da forma de agir, é a prática do bem, autoconhecer-se, conhecer-se a si mesmo, enxergar o que precisa ser modificado. E modificar, admitir e modificar o que tem que ser modificado. Instruir-vos, instruam-se. Saiam das trevas da ignorância. Ouçam a palavra de Deus, mesmo que seja às vezes interpretado de uma forma diferente ou até mesmo errada. Mas quem não sabe interpretar a palavra amor? A religião do amor, que é mais forte do que qualquer religião que existe na face da Terra. A palavra de ordem é fraternidade. Através da palavra amor, muita coisa pode ser modificada, mesmo que seja um espírito muito ignorante. E esses serão trazidos para cá e ouvirão a palavra amor. Não precisa ser especialista, não precisa ser doutor da lei. É só ter este sentimento no coração, amor. Este sentimento tudo cura, tudo resolve, consola. Dá esperança, esperança no futuro, esperança na vida futura. E esses serão trazidos para cá, para esta casa de caridade, de amor, de luz, de fraternidade. E nós, eu, Pai Cambinda da Guiné, e muitos espíritos do universo, servos do Cristo, vamos usar este menino como instrumento para consolar essas almas, para trazer a palavra de amor, de luz, de fraternidade. Bem como este menino também, por ele mesmo, e pelo Espírito Santo de Deus que está dentro dele, também trará esta palavra para aqueles que necessitam ouvir. E a força para superarem todas as suas dificuldades, para curarem os seus espíritos dos vícios e das paixões que os afastam de Deus. A casa está aberta. Festa se faz no céu. Que a paz de Jesus, o Pai grande, esteja convosco.